Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje eu vim trazer uma dica bem legal aqui no blog, onde a gente vai falar de aula de canto e violão, né? Então, se você também tem interesse em aprender cantar, né? No caso aí para se acompanhar ao violão, tem um link aqui antes desse podcast e também depois do podcast tem um link onde vai direcionar você para uma página onde você encontrará todas as instruções para você começar a estudar, fazer aula de canto, né? Estudando aí no conforto da sua casa, pela internet. Então, é interessante você estar já estudando violão aqui através do nosso blog e também do canal do YouTube, né? Onde você pode digitar Professor José Conceição, vai aparecer a minha foto, aí você clica, vai lá no meu canal. Caso você não seja inscrito, você se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal, tá bom, pessoal? Caso você deseje. Então, pessoal, é o seguinte, muitas pessoas, elas tocam um instrumento, mas na hora de cantar, às vezes tem vergonha, né? Ah, eu canto desafinado, aquela coisa toda. Então, só realmente vai tocar o instrumento, mas não canto. Mas muitas pessoas, têm esse desejo de aprender a cantar, né, direitinho, né, e para poder se apresentar aí aonde nos recintos, né, que adequado, que propicia uma apresentação, alguma coisa assim, né? Então, se você gosta de cantar assim nos lugares aonde você vai, é interessante que você faça a aula de canto, né? Caso você deseje. Então, a gente aqui tem um material bem interessante que você pode clicar nesse link, né, que está antes, como eu já falei, ou depois, e vai direcionar você de uma página onde você vai ter todas as informações de como também, além da aula de violão aqui no blog, fazer a aula de canto aí no conforto da sua casa, como eu já disse, pela internet. Então, isso é muito interessante, porque aí o que que acontece? Você vai cantar suas músicas e vai se acompanhar ao mesmo tempo ao violão. Então, isso é uma coisa bem legal, né? E que você vai agradar muitas pessoas, né? Não só as pessoas que estão aí ao seu redor, mas também outras pessoas que aonde você for, né, e que você pegar o violão aí e começar a cantar, eles vai fazer o maior sucesso, com certeza. E para aprender a cantar, pessoal, não é coisa difícil não, tá? É só você estudar todos os dias os exercícios, alguns minutinhos, então com o tempo logo você vai aí educar a sua voz, caso você queira, né, aprender a cantar. E tranquilamente é um curso bem didático, né? São aulas bem didáticas, do zero até o avançado. Então vai ser bem legal aí você trabalhar essa parte também do canto. Então aí você vai estar. Porque o canto, na verdade, é um instrumento, né? A nossa voz é um instrumento musical. Então a gente também tem que trabalhar ela para poder, com exercícios específicos, né? Para poder não ter problema de fazer exercício errado. Então, o que que acontece? Você vai aprender, você já está aprendendo a tocar o violão, né? E aí agora você vai dar início também às suas aulas de canto. Aí você faz as duas coisas ao mesmo tempo, sem mesmo precisar sair de casa. Ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. E logo, logo teremos mais conteúdos aqui no blog e também lá no canal do YouTube. Ok? Até a próxima!